Torres, Salvador, Gol 966, passando Índia Serra. Gol 966, tráfego do estado, autorizado pouso, pistão 0, vento 130 graus, 059. Livre pouso 10, Gol 966. Dirigindo 3 mil, né? 3 mil. Meia 45, reduza para 2009. 209, Gol 645. Gol 645, tráfego 11 horas, 8 milhas, rumo este, mantém 3 mil pés, é o que procede da aproximação, é o visto 2 mil 0. 7, Gol 645. Beleza, 6143. Chalé 6143, torno 8, decimal 95. 6143, Chalé 6143, final, estabilizado, não? O Chalé 6143, destino aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro 10 no 5. E aguarda 6143. Eu sou papai, papai Serra, serviço rodar encerrado, chama controle Léo, 1201, desmão 1. E Léo, 1201, é papai Serra. Você mandou o papai Serra, né? Me escuta. É papai Serra, paciente. E Léo, 1201. Paciente do farol do, de Léo? No momento não, Felipe. O Chileu informou que o farol rotativo está em pane. A pista está impraticável devido à pane do farol. E não há gestão com manutenção, com técnico realizando manutenção. Qual a previsão, senhora? Não há previsão. Vou manter o contato então com o Ilhéu. Gente, já usa uma vez a resmaura. Grato. Gol 966, Salas 29, libera direita. Chame Salas Salvador no 21, decimal 9. Direito 29, Gol 966, obrigado. 725, Gato 2000, Gol 945. Autorizado LS X-Ray Stone 0 em forma estabilizada. Autorizado X-Ray 10, já chamarei de estabilizado, vou no ver a sua final. Vento 130 graus, 059. Estabilizou o gol no 645. Gol no 645, chama a torre 18, pessoal. Vou dar 100 já, obrigado. Xené 6143, colo ao 32, libere a direita, chama o solo Salvador no 21.9. Direita 21.9143. Segurado, 9 metros. Colo 645, chama o ponto, 1.8.9.5. Gol no 645, vai passando externo, baixado e travado. Gol no 645, tem o tráfego no visual, autorizado pouso, circula 0, vento 130, grau 049. Pouso autorizado para o gol no 645, Fré. Boa noite, 6201, no visual com o Bang da Gol na final para o Sono Zero? Afirma, senhora. Por passagem do Bang da Gol, autorizado Adriane manter o cabeceiro no zero, o 6201. Após o Bang da Gol, autorizado Adriane manter o 6201, obrigado. Dono 966 está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2.000 pés com ajuste no 095, informe estabilizado. Dono 966. Dono 645, solo 36, libera direito, um solo falador no 21, decimal 9. Libera 21, 9, dono 65, bom. tá pronto. O Xerém 6201, autorizado, decolagem por cima zero, vento 140 graus, 05 nós. Decolagem, Xerém 6201, obrigado. Salvador, boa tarde, Portugal, direto do sul, ready for departure. Portugal 022, clear the line up and wait to runway 10. Line up and wait, runway 10, Portugal 022. Xerém 6201, decolou os 38, chama o controle Salvador no 20.8. 308, obrigado, boa noite. Boa noite, Xerém 6201. Boa noite, Xerém 6201, contatando a decolagem, suba para o nível 360, após 2000, autorizado, o Leda. 360, após 2000, Leda, Xerém 6201. Portugal 022, clear takeoff runway 10 and 140.305 knots. What's the call for runway 10 at Portugal 022? Portugal 022, airborne at 4-0, contact Salvador Departure, control 120.8. So, we will contact on departure from level 350 via Puka Departure. Level 350 via Puka Departure. Salvador é o 6201? Seu chamado 6201? É possível o senhor coordenar para quem se voa com o de dar gel? Aguardo. Guarde, obrigado. 201 autorizado, direto da JAL. Obrigado, Brasil, chamei minha 201. Estabilizado no final da 10, com a pista vista, o voo 9966. Voo 9966, completa aproximação, chame a torre Salvador, 118 decimal 95. 1895, boa noite. Boa noite. Então, boa noite, voo 1966. Voo 9966, reporte com o marcador externo, ajuste a altímetro 1095. Reportará, 1966. 128.35, alternado 123.8. 2835238, obrigado. Portugal 022, via clear the fire, direct to Zipar position. Passa o marcador externo abaixo travado, voo 9966. Voo 9966, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 039. Leve pouso 910966. Isso aí, Salvador, boa tarde, Azul 279, quanto espera da 0? Azul 278, meu tempo, quanto espera? Antes. 2718, Cruzada Leário Manteiro, cabeceira no zero. Cruzada Leário e Manteiro no 0278. Azul 2718, autorizado decolagem zona 0, vento 140 graus, 049. Autorizado decolagem zona 0 022, contato na recepção, frequência 126.85 e celebrou 125.45. 6.65.445, reposto ao 022. Boa noite, obrigado. Boa noite. Azul 278, decolou 5 com o controle Salvador 208. Salvador 208, Azul 278, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, Azul 278, passa 1100. Salvador Azul 278, contato rodada colagem, suba para nível 350, a saída PUCA. 350, saída PUCA, 278. 17.18, Chimadura Recife, frequência 12.85, alternado 125.45. Recife 1.25, alternado 2545, Azul 278. Torre Salvador com a Delta 3897, ponto de espera da 10, tá pronto. Tá 3897, autorizada a linha de colapso, toma 0, vento 150 graus, 059. Autorizada a linha de colapso, toma 0, tá 3897. Decolou o Zona 1, mexendo controle Salvador no lugar pessoal 8. 208 Salvador, tá 3897, é a volta. Espera o policial cordial, tá 3897. 3897, contato com a dona decolagem, suba via saída Salvo 1, transição ótima, nível 320. Via Salvo 1, transição é ótima e, quando possível, solicita a lida. A 2000 já está utilizado mesmo. 2000 já passou, agora na proa de lida, tá? 3897. Coordena Motiva para o TAM 3897? Aguarde, TAM 3897. Aguarda. Boa noite, é o Ocean 6259, como você está? 6259, autorizada a linha de colapso, vento 150 graus, 059. Vai a linha iniciar o Ocean 6259. Oxenai 6259, decolou aos 20, chama o controle salvador da 20.8. 20.8, 35, Oxenai 6259, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Oxa 6259, decolamos a 6259, contato radar no decolagem, sua via saída sonda 1, uma transição ativa para nível 360. Subindo ao 360, autoriza-nos lá a posição Leda. Obrigado, Leda. Obrigado. Gol no 645, autoridade decolagem, Tucano 0, Ventuno 50, 049. Leila, Marajo, debate, Bravo. Boa noite, 69, pode esperar. 869, autorizado em AM, manter a cabeceira no 0. AM, manter não no 0, boa noite, 69. Decolou 23, chama o controle de Salvador, meu 20.8. 08, boa noite. Salvador, Oxa 6259, teria condições de coordenarmos o órgão motiva, por favor? Guarda, Oxa 6259. Nossa escuta. Controle, boa noite, Oxa 6245, decola, nossa escuta. Dono 645, contato radar na decolagem, subvia a saída sonda 1, na transição DECO, no dia de voo 360. Salvo 1, DECO 360, subindo voo 645. Salvo 259, autorizado, ONG 9. Muito obrigado, Ognave direto, Oxa 6259. Olha só, Leda ou 645? Obrigado, Leda, vou no 645. Leda, obrigado. Gol 869, autorizado decolagem, Tucano 0, Ventuno 50 grau 059. Autorizado decolagem, Tucano 0, 169, decolou 11-16, chamo o controle Salvadora 20-8. Controle Salvadora 208, obrigado. Bom final de semana. Salvador, boa noite, eu vou no 869. Boa noite, 69, contato radar na decolagem, sobre a via saída agora 1, transição elétrica.